Alô, Gol 1983, estamos 05 de espectinamento. Gol 983, autorizado, fuja, pode pronto para o táxi. Ok, repórter táxi, 983. Cruze Salvador, azul 4235, cruza 247 até o 160. Do 4235, a sinistificação desse mantém o nível de voo 040, autorizada a chegada a Bonfim. 40, descida, está identificada na Bonfim 4235 da Dom. Táxi Gol 1397, com 99 a bordo, alterna Galeão, autonomia de 3 horas e 30. T397 autorizado, táxi via Índia, ponto esperada 10, QNH 10 no 6, torre 18 decimalmente. 7 via Índia, ponto esperada 10, chama torre 18 do 6, ajuste 10 no 6, 1397. Gol 1397, ponto de espera da 1-0, pronto. Gol 1397, autorizado alinhado, decolar a pista 1-0, retorno 2-0 graus, 1-2 nós, ajuste 1-0 no 6. 1-0 no 6, linha de corda 1-0, gol 1397. Para o táxi Gol 1983, 3 horas e 29, Galeão alterna, 1-0-3 a bordo. O 1983, QNH 10 no meio, autorizado táxi via Pat 1, Índia, ponto de espera da pista 10, torre 1 no decimal 6. Pat 1, vai pela Índia, 5. 186, quanto espera? Vou 1983, bom dia. Kilo. 260, a sua identificação, autorizado chegada mais, desça para o nível 050, altímetro 096. 7 para o 050, para o lugar no meio, gol 260. Controle, Golo 397, perfil da saída da Elma. Trata radar, sua pro nível 360, perfil da Elma. 360, perfil da saída da Elma, Golo 397. Prossiga. Meu Lima Fama, meu, confirme parte e pista. Mantenha, espera para cópia. Salvador, bom dia, Altan 3896, cruza nível 190. 3896, bom dia, sua identificação, autorizado de chegada a mais, desça para o nível 060. Ajustou o tímetro no 096, radar. Ok, 060, Altan 3896, muito obrigado. Jorge, muito bom dia, Gol 983, quanto espera da 1-0? Gol 983, autorizado a linhada decolar, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-9, ajuste 1-0 no meio. Libera a linhada decolar da 1-0, Gol 983. Romeu, confirme pessoas a bordo. Lima Fá Romeu, chame torre no número 36. Só 2 tanques diários por umas 10 milhas. Ciente. A cura do. Papá, papai, como é que se liete, aguarde. O Lima Alfa Romeo, prossiga. Autorizado de treinamento, chama para táxi, Lima Alfa Romeo. Serra, prossiga. No 1500 pés, estou tímido na 096, prossiga na proa de Paripe, após Simão Espírito, comando visual com aeródromo, aquilo que é Quebec Serra. Aquilo que é Quebec Serra, 1, 2, 3, 4. Gol 983, decolado aos 3.000, chame controle em 1-9-35. 3.000-9-35, bom dia, gol 983. Tipo 5494, contato radar 71 milhas sudoeste de Salvador, voe direto Mari, ajustou o time do Nozeno no meia, vigilância radar, informe da descida. Na ponte position para puxa acionamento. CNM 140, autorizado push, reporte para o táxi. Vive chamar para o táxi, 6140. Voo 983, contato radar, suba para o nível 400, perfil Arbor. 400, Arbor, o voo 983. 235, desça para 3 mil pés, ajuste no 06. 06, desça 3 mil pés, 4235, azul. Alfa, prossigo no 1500 pés, eu estou tímido na 096 pro de Paripe, após Simões Filho, informando visual com aeródromo. Kilo Quebec Serra, tráfego posição de 11 para 12 horas, 4.5 milhas, rumo sudeste, cruzando 4 mil pés para 3 mil pés, a nave Embraer 190. Senhor, visual, Kilo Quebec Serra. Dado procedimento para 4235 da Azul. Positivo. Gente. Motor de Salvador, bom dia, está 3198, ciente da Kilo, passando 973 para 150. Bom, 397, passa nível 140, chama centro Recife, frequência 1251, altera 3325, boa viagem, com 397. Juliette, ciente, aguarde. Apesar de chegada a mais, desça para o nível 070, estou tímido na 096, vigilante. 096, 070, perfil da Mari, está 3198. Gono 397, controle. Prossiga, Gono 397. Passa nível 150, chama centro Recife, frequência 1251, não tem 3325, boa viagem. 351, 3325. Obrigado, abraço. Gono 260, pode prosseguir na descida? Desça para 3 mil pés, Gono 260. Gono 260 para 3 mil pés. 3896, desça para 4 mil pés. 4 mil, 3896, obrigado. 235 da Azul, desça para 2 mil pés, informe o localizador. Localizador, neste momento, senhor, descendo para 2 mil, já vai pegar o light. 9 a bordo, 3:45 alternando Aracaju. CNM 140, QNH 1006, autorizado táxi via Índia, ponto de espera da 10, torre 1 minuto decimal 6. Índia, monitora torre 18, 6, 12, 6, 140. 4235, continue a aproximação, ajuste 1006, guarde autorização para pouso. Aguardando. Patango Alfa Vitor Juliette, pronto pra cópia? Patango Alfa Vitor Juliette, voo local, 1.000 pés, corredor Axé, pista 1.7, após curva à direita, controle 1.9.35, torre 1.9.6, transponder 0.1.51. Santo Recife, frequência 1.2.6.0, alterna 1.2.5.4.5, boa viagem. 2.6.0, 1.2.5.45, obrigado. O 260 para topinho para 2000? Correto, chame torre 1.9.6. Azul 4235. Azul 4235, avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 1.0 nós, ajuste no zero no meio. Ele pousou na 1.0, azul 4235. Informo que o 5404 iria iniciar nossa descida agora, está no ideal, teria condição de manter 240 na descida. Fiquei ciente, curva direita para o 075, 5404 guardando. Certo, 5404 também no ideal de descida. Aguarde descida, 5404. Pelo Quebec Serra, chame tua, 186, bom pouso. Volto meia volta, obrigado. Oi, bom dia, aqui no Quebec Serra. Serra da presente, tem condições de encontrar a final no 7? Afirma, encontrando no 7, Quebec Serra. Curte então, à medida possível, aponte na curta final, vou decolar um Cessna 182 que está alinhado, após o azul que está prestes a cruzar o eixo 1735. Quem curte, estou com o 737 da Gol, a 10 milhas no momento agora para a cabeceira. Talvez a gente faça um 360 na final, ok? Gente, eu boto ali na final, é porque vai ser. Lima Alfa na escuta? Ok, só um instante, vai passar o embreagem da Azul no eixo, na sequência será autorizado a decolagem. À esquerda, proa 090. Esquerda 010, 5414. Papatango, meu Papatango, voo local, 1.000 pés, corredor Axé, decolado da 1.7, após curva à direita, controle 1.9.35, torre 1.8.6, transponder 0.1.41. Autorizado por local, 1.000 pés, corredor Axé, titulado da pista 1.7, primeira curva à direita, controlo 1.9.35, torre 1.8.6, transponder 0.1.41, Romeu Papatango. Papatango, Romeu Papatango, informe pessoas a bordo. Pessoas a bordo, Romeu Papatango. 40 na frente. O quilo Quebec Serra, o Gol está com a velocidade um pouco alta, já passa o marcador externo. O senhor pode fazer um 360 à esquerda ou alongar um pouco a proa como se fosse a proa 28, depois retorna para a final da 1.7, quilo Quebec Serra. Sim, eu vou alongar um pouquinho como se fosse para 28, para avisar com o Gol, quilo Quebec Serra. Positivo. Torre Salvador, Gol no 260. 1.0, continua a aproximação, agora a liberação, o Airbus da Aviaca aliando para a decolagem imediata. 1.2.0, sim. Azul 4.2.3.5 no solo, às 4.6, direita, 1.2.1.9. 3.2.1.9, 4.2.3.5. Lima Alfa Romeo, iniciaria? 7.10.2, Alfa Romeo. Oxenema 1.4.0, pista no zero livre, decolagem autorizada, 7.10.2. Decolagem 10, Oxenema 6, 1.40. Desça para o nível 1.00, 5.4.4, reduz a velocidade para 2.30 nós. 1.00, 2.30 a velocidade, 5.4.4. Portão 1, pátio 1, portão 08, 4.2.3. Volta no pé. Na 3198, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 050, na 3198. Esquerda 050, na 3198. Voltei na 0 curto. Certo, curto, Quebec Serra. Gol 1260, pista no zero, pouso autorizado, 120 graus, uma dúzia nossa. 1260, baixar travado. Plante, a esquina temos o trânsito aqui no ponte, a gente espera no setor sem interferir na sua aproximação. Quem vai prosseguir para final no 7 após o seu pouso? 1260, pisou ao contrário. 70, até 3198. Desça para 4000 pés, 3198. 4000 pés, até 3198. 5, obrigado, até amanhã. Okay. Índio 9 Alfa, realiza 360 pela esquerda, Índio 9 Alfa. 360 pela esquerda, Índio 9 Alfa. Atingindo 800 para 1000 pés. Negativo, Lima Alfa Romeo, decolado então aos 48, aciona o normal transponder 0132 e chama o controle 7035, tenha uma boa viagem. 7035, Lima Alfa Romeo. Aquilo que é BXC, enquadrou final no 7, checada de fábrica, o vento 110 graus, 1 a 12 nós, pífalo 7, pouso autorizado. Pouso, pouso na costa, BXC. Para 4000 pés, ajuste no 0 no meio. 4000 no 0 no meio, qual o limite nessa proa? 5414? Localizador. Limite ao loco, 5414. Estabilizado, uma milha de cima, 9,6. Pede aproximação, chame torre 108-6, bom pouso. 108-6, muito obrigado, bom dia. Bom dia, Papatango, Oscar, Oscar Bravo. Salvador, bom dia, está 3896, passando Simbra, baixado e travado. Gente, 3896, continua aproximação, agora liberação do C10. 7-7. Golo 260, só nos 49, libera a direita, já liberando via 1219. 219, obrigado. Nado transponder 0154, controle 1935. Nós informamos pátio 3, portanto, pista 10, ok? Ok, então, corrigindo, tá 10, com curva direita no axé, mantendo o corredor visual axé, 0154 no transponder. Ok, 0154, hein? Isso, 0154. Ok, 0154, decola curva direita, corredor axé, mil pés. Afirmativo, chame. Tem direcionado, chame para o táxi. Chamarei para o táxi. Solo com 260, livrou, tá, Juliette? 260, bem-vindo, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3. Posição de 12 horas, 5 milhas, um oposto, mantendo 1000 pés. Aeronave Charlie 182. Positivo, eu tenho ele aqui no TCAS. Eu vou manter aqui no continente. Positivo? Positivo. 5-4-1-4 da trip, passará o localizador, 5-4-1-4. Tá 3198, atingindo 4000. Essa para 3000 pés, nessa pro informe interceptando o localizador 3198. Essa pro autorizado, 73000, tá 3198. Trip 5-4-1-4, passará o localizador, 5-4-1-4. Já voando o localizador, 5-4-1-4. E agora o senhor voa mais 5 milhas nessa proa e após estar autorizado a voar a Duna. 5-4-1-4. Voa nessa proa por mais 5 milhas após voar a Duna. Reduza para 1-8-0 nós. Tá 3198, tem referência, pode prosseguir 2000 pés? Deixa para 2000 pés. 2000, tá 3198. Lima Alfa Romeo, controle. Nossa, escuta. Só tráfego são 2 horas, 1.2 milhas, rumo leste, mantendo 1000 pés. Visual com ele. Passo agora na minha posição de 3 horas. Gente. C4-1-4 da trip, vetoração para espaçamento, curva à direita, proa 065. 065, se quiser a gente pode reduzir 170, 5-4-1-4. Corrigindo, proa 060 à esquerda. 060, 5-4-1-4. Livre à direita, chame 121 no decimal 9. Direita, 1219, tá 3896. Bora, Batango, acho que é brava, autorizado alinhar e manter. Alinhar e manter. Tá, 3896, livrou. Mas escutando. Bem-vindo, prossiga Alfa Juliette, meia dúzia, portão. Alfa Juliette, meia dúzia, 3896. Posta em intercessão, número 2 para decolagem. Explorar autorizado a decolagem, pista 10, intercessão Delta. Viatura 00 graus, 9 nós, ajuste 10 no meio. Trip 5494, curva direita para 130, informe estável localizador. Direita 130, repórter estabilizado 5494. Passa nível 140, chama o centro Recife, frequência 12685, alterno 3365, boa dia. 2685-2365, obrigado, bom trabalho. 13365. 3365, é 140. Lima Alfa Romeo, passando farol da barra, modifique frequência para 12345, por coordenação com os demais tráfegos. Lima Alfa Romeo. 12345, muito boa tarde, até a volta. Localizador? Estabilizado. Complete aproximação, chame torre 186, bom pouso. 186, bom trabalho, 398. Tipo 5494, desça para 2000 pés, informe estável localizador. 2000, reportarei estabilizado, 5494, já visual. Quilo Oscar Alfa, controle. Você escuta com você, tá? Forma o tráfego, posição de 12 horas, 5 milhas, rumo oposto, mantendo 1000 pés. Aeronave é um Charlie 172. Positivo. O Quilo Oscar Alfa agora efetuará 180 sobre o farol de Itapuã. Retornando agora para o farol da barra. Pode chamar o controle. Em 119.35, Oscar Oscar Bravo, subindo para 1.500 pés. Sabe sentido contrário, é um Cessna. E está mantendo 1.000 pés, vai até o farol de Itapuã e retorna. Está fazendo um panorama com a propaganda do circo, está lá no aeroclube. Ah, afirmativo. Ok. Passando para o controle, então, muito obrigado. Bom dia. Oi, está 3198. Bom dia. Baixar travado, sinal 10. Bom dia. Temos dois tráfegos à direita do corredor Axé, previsto em carta, pouso autorizado, checado o trem 120 com 10, está 38. 3198. Tebre Costa, 3198, baixar travado. 2 Salvador, Índia Nova Vera Alfa, na vertical do fluxo da rotatória. Autorizada final, provável 360 para evitar simultâneo com a aproximação inscrição 0, ok? Autorizado final, possível 360. Oscar, Oscar Bravo. Oscar Bravo. Vai, Golf Mike, prossiga. Gente, Mike Golf Mike, acerta as pontas 0235. Pisado aí, ali é 5494. 5494, complete a aproximação, chame torre 186, bom pouso. 86544, obrigado, bom final de semana. Salvador, muito bom dia, 35414, estabilizado. ILS, agora duas brilhas do STA, já avisou. Gente, 35414, tráfego avistado, número 2 para o pouso, pista no zero, continua a aproximação, agora pista livre. Aguardando pista livre, 5414. 35, Salvador, RJ, só um minuto.